Durante 60 anos, milhares de crianças sofreram abusos em instituições religiosas do país. Uma criança abusada pelo próprio tio. E o Jornal da Record exibiu ontem uma denúncia de pedofilia. Eu fiquei muito chocada. A cada 2 dias, a polícia do Rio de Janeiro registra um caso de abuso sexual contra menor. São 30 segundos de desespero. A menina de 14 anos passa o uniforme da escola quando é atacada pelo padrasto. O acusado, de 48 anos, fugiu. A mãe da menina, que vive com ele há uma década, está chocada. Um pai se desespera, uma mãe que chora. Meu Deus, e agora? Violentada sendo enterrada com muita lágrima. A transparência de paz se vai no escuro. E o mundo cor-de-rosa não é tão seguro. Uma criança vítima que emana inocência, traz desejo insano, anexado à doença. E o cenário, seu lar, mordaça que cala. O monstro que alicia com brinquedo e bala interpreta na cena o falso protetor, o autor do quarto sombrio, o opressor, o terror, a intimidação, a censura. Criador carnal viola criatura anormais e traz DNAs iguais. Filhos de filhas são filhos de pais animais. Seu lado macabro manifesta, decepa infância, abusa, molesta a mão que te ensinou a dar o primeiro passo. Agora acaricia da cintura pra baixo. Um pai se desespera, uma mãe que chora. Meu Deus, e agora? Violentada sendo enterrada com muita lágrima. Oculto, camufla, cega o campo ótico. Psicopata virtual, neurótico, irracional, mal, frio, calculista. O perfil que surpreende até o canibalista, o psicanalista, o satânico playground, o típico maníaco, o Jack Dylan House. Seu disfarce esconde o interesse, é bem pior que Jason em Sexta-feira 13. Se cada fé se dedicasse a um só Deus, pra não chorar assim a menina dos olhos teus. Que chora, que chora. Ela paga o preço do amor, do afeto, virada ao avesso. A princesa, boneco, castelo, o medo, o palhaço de luto, vestido de preto. A maldade que vai além do imaginário, sim, é real, tem monstros no armário. Um pai se desespera, uma mãe que chora. Meu Deus, e agora?